velha vestida de preto, cabelos caídos no rosto, prefere as noites sem lua para aparecer. Quando sente a presença de alguém, ela dá um assobio estridente que parece gritar o seu nome. Matinta Pereira, Matinta Pereira, Matinta Pereira. Quando aparece, causa o maior pavor, pois pode aparecer de várias formas, como velha galinha, cavalo, como pássaro, porco e gato, no escuro, no meio do mato. Matinta Pereira, Matinta Pereira, Matinta Pereira. Mas para descobrir mesmo quem ela é, convide-a para um café de manhã em sua casa. E a primeira que lhe aparecer lhe pedindo café ou tabaco, pode crer, a pessoa é de fato Matinta Pereira, Matinta Pereira, Matinta Pereira.